Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes do programa Lux Esotérica. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição desse programa que visa levar para todos os interessados temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, aqui com a apresentação de Osmar Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual, a Levir, que vocês acessam em www.levir.com.br. Também programador aqui da Rádio Esotérica FM, que está 24 horas por dia levando sempre muito boa música. E aqui durante as noites nós temos às 21 horas o programa Lux Esotérica. E estamos levando para vocês, ouvintes, nessa fase do nosso programa, aqui a nossa série de programas sobre mais um livro de Charles Webster Leadbeater. Desta feita, o livro O Que Há Além da Morte, onde nós estamos passando aqui toda a temática da vida post-mortem, de toda a questão do que acontece com o ser humano quando ele passa dessa para melhor, ouvintes. Melhor ou pior, dependendo a situação do indivíduo. Mas é exatamente essa temática que nós estamos desenvolvendo. Mas antes de darmos continuidade aqui diretamente com o texto do livro, gostaríamos de relembrar algo muito importante, que é realmente fundamental para a nossa compreensão sobre esta temática, ouvintes, que é exatamente a questão da impermanência. E para ficar mais marcado esta parte, ouvintes, do estudo, que é muito importante, é um ponto realmente da filosofia esotérica que não pode ser olvidada, vamos relembrar um pouquinho da história daquele que é o maior de todos os iniciados da nossa humanidade, que foi o Senhor Buda. Gautama Buda, que viveu há cerca de 2.600 anos atrás, nasceu na Índia, numa família de guerreiros, uma família de governantes. Nasceu bem situado e durante a sua infância, a sua adolescência e a primeira parte da sua juventude, ele foi protegido pelos seus pais de todas as formas para que ele não conhecesse as agruras do mundo. Inclusive, Gautama veio a se casar e ter um filho. Tamanha era a tranquilidade da sua vida e nem ele mesmo sabia que dentro do seu peito estava esta alma tão evoluída. E isso também vale para nos relembrar, ouvintes, de que esse nosso corpo material nada mais é do que um esquife. É uma tumba, ouvintes, que guarda uma joia inefável, uma realidade transcendental que está dentro de cada um de nós, que é a nossa partícula divina, e esta partícula divina se comunica com o mundo exterior através da nossa alma, da nossa psique, do nosso inconsciente. Mas os pais de Gautama não o deixavam conhecer o mundo. Ele só ficava preso dentro dos muros do seu maravilhoso castelo e só se permitia circular ali dentro pessoas saudáveis, pessoas jovens. Então Gautama jamais conheceu a doença e principalmente jamais conheceu a morte. Mas um belo dia, quando se organizou uma grande festividade no vilarejo onde residia aquela família real, Gautama saiu por sobre os animais da sua família e naquele dia festivo se recomendou que não se deixasse, né, nas ruas os velhos, os doentes, aqueles que portassem deficiências físicas, justamente para que o príncipe Siddhartha não visse aquelas pessoas. Mas o fato, ouvintes, é que Siddhartha acabou se engraçando tanto do povo, parecendo um político nesta época de eleição, e desceu, foi para a galera e acabou se embreando nas vielas daquele vilarejo. E ali, ouvintes, entrando nas casas, ele pôde ver pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas moribundas à beira da morte e chegando à beira do rio, como era de costume e ainda o é na maior parte da Índia, ele viu corpos sendo cremados. E a cada lugar que ele entrava, ele indagava o que eram aquelas pessoas com a pele já sem viço, com rugas, tossindo, demonstrando estarem sem vitalidade. E as pessoas diziam: esses são velhos, são doentes. E ele conheceu os aleijados e finalmente conheceu a morte, que nunca se havia se apresentado naquela vida. E foi a partir dali, ouvintes, que Gautama começou a sua busca e que ele compreendeu inicialmente que a vida é completamente passageira. Esse mundo que nós habitamos é um mundo de efemeridades, onde a única constante é a mudança. E nós não vamos contar todo o evangelho do Senhor Buda, mas muitos anos de busca ele empreendeu, começando por abandonar aquele castelo, a deixar para trás a sua esposa, o seu filho, a sua casta de governantes, as riquezas e as benesses do palácio, para finalmente encontrar no mundo todo o seu sofrimento e buscar o seu caminho de libertação, tendo passado também experiências as mais diversas. Finalmente ele sintetizou a sua filosofia, encontrou a libertação no seu interior e ele formulou esta grande percepção que ele teve naquelas que são chamadas as quatro nobres e grandes verdades. E a maior e a primeira dessas grandes verdades é aquela que nos importa aqui no nosso estudo, pois é exatamente aquela que fala da impermanência. E a nossa relação com a impermanência é a relação de apego, a relação de desejo. Então, enquanto o ser humano desejar, enquanto ele se apegar, enquanto ele se agrilhoar às coisas que não tem permanência, ouvintes, nós então estaremos no sofrimento. O desejo, o apego é a causa do sofrimento, pois todos nós havemos de concordar com o Senhor Buda que essa nossa vida é uma vida de sofrimentos, ouvintes. Para cada prazer que nós temos, para chegar a esse prazer, são enfrentadas inúmeras, diversas dores. Então, nós temos que compreender, meditar sobre isso, ouvintes. Não simplesmente aceitar o que o Buda disse, mas compreender aquilo que ele ensinou e tentarmos meditar sobre a nossa própria vida. Aonde nós estaremos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30, 50 anos? Estaremos todos aqui ainda? Ou teremos fechado a cortina dessa vida e passado para um outro nível? Se nós tivermos passado para o outro lado. E se nós acreditarmos que além da morte não existe nada, então, ouvintes, nós estamos caminhando para o vazio, para o esquecimento, para algo sem sentido. Agora, se todas as leis e regras do universo prevalecerem, pois elas nos indicam que nada pode ser criado, nada pode ser destruído, mas tudo se transforma. Se nós crermos que a morte é um portal de transformação, ouvintes, para uma outra vida, aí, ouvintes, se nós nos posicionarmos assim, nós teremos condições de melhor aproveitar o que há de vir. E no nosso último programa, nós tivemos tratando com casos complicados, né, de pessoas que passaram para o outro lado da vida, mas que realmente cometeram desatinos. E infelizmente esse mundo que nós vivemos é um mundo de muitos desatinos, de muitos crimes, de muita injustiça cometida contra nós ou contra qualquer outro ser humano, ouvintes, não importa. O que importa é que nós estamos rodeados pela problemática da ignorância e do egoísmo. Essas duas mazelas que acompanham o ser humano. Egoísmo que impulsiona as pessoas a se apegarem a essas coisas impermanentes. E ignorância da própria vida, pois nós nascemos aqui no mundo e o mundo não nos dá, nossos pais não nos dão um manual do usuário de como ser humano, e mesmo que se nos fosse dado esse manual, eu acho que nós não leríamos. E o fato, ouvintes, é que nós vemos aí muita ignorância no mundo e principalmente na forma da frustração, pois é a frustração que leva o ser humano a ser violento, a violentar o seu semelhante e violentar até a própria natureza. Quando nós estamos satisfeitos, estamos bem conosco mesmo, nós não cometemos nada, caros ouvintes, contra o nosso semelhante, não nos desequilibramos, ficamos contentes e, na verdade, somos plenamente harmônicos. É o contrário da pessoa, ouvintes, que comete o crime. E são inúmeros tipos de crimes, mas Leadbeater nos fala sobre o homem que entra para o astral após a morte pelos efeitos do crime. E o Leadbeater nos diz aqui a esse respeito: os efeitos que a perpetuação de um crime durante a vida física produz no astral varia infinitamente, segundo as circunstâncias de cada caso, embora seja sempre de natureza grave. Depois daremos diversos exemplos da maneira como se manifestam tais ações e veremos que muitas vezes o assassino leva no pensamento o crime cometido, cuja persistência reproduz a cena daquilo que fez. Não há dúvida que o culpado sofre muito em semelhantes condições, porém dificilmente sua situação será mais dolorosa do que aquele que o tornou sua vítima. E um caso dessa natureza chegou ao nosso conhecimento, ao conhecimento do Leadbeater, quando se faziam investigações relativas à reencarnação. Encontramos dois amigos que viviam numa tribo árabe, muito unidos, até que ambos se enamoraram da mesma mulher. Quando um descobriu a inclinação do outro, enciumou-se e, receoso de que a moça o preferisse, ilicitamente resolveu livrar-se do seu rival. E, embora não o matasse, armou uma intriga e o fez escravo de uma tribo inimiga, acabando esse por morrer. Pouco tempo depois, a moça se casou com um terceiro pretendente, pois não gostava de nenhum dos dois. E o assassino, ao ver a inutilidade de seu crime, suicidou-se. Então aí nós temos um quadro realmente trágico, né? Nenhum dos dois ficou com a mulher, um transformou o outro num escravo e, no fim das contas, tendo sido também abandonado por aquela mulher, acabou se suicidando. Os dois amigos então se encontraram na mesma ocasião nas regiões inferiores do plano astral, arrebatados do mundo na plenitude de sua vida física, e deveriam permanecer ali longo tempo, embora em condições diferentes. Aquele que foi assassinado não tinha consciência alguma do que o rodeava, devido ao fato de que na Terra não teve o hábito de empregar a mais ínfima matéria astral na expressão de seus sentimentos e emoções. O assassino, ao contrário, tinha sido em vida um tipo mais grosseiro. Nele, esta espécie de matéria mais ínfima tinha sido plenamente vivificada, e assim estava muito consciente das adversas condições ali predominantes. E só relembrando, ouvintes, que o maior problema com relação ao suicídio é que, na verdade, o indivíduo tem que permanecer no astral após a morte pelo suicídio o tempo que havia sido previsto para a sua vida física. Então, isso se deriva do fato de que quando nós vamos nos reencarnar, na verdade, a nossa alma, juntamente com os anjos, os senhores do karma, fazem uma previsão de quantos anos vai durar a nossa vida física. E se emprega uma certa energia no nosso duplo etérico, de forma que a nossa vida terá mais ou menos aquela duração. Assim, por exemplo, se a alma do indivíduo tinha planejado viver aqui na Terra 80 anos, se a pessoa se suicidar com 20, então ela está condenada a passar 60 anos como um fantasma vagando no plano astral, esgotando durante estas 6 décadas a energia que ela deveria consumir, na verdade, enquanto ela estivesse aqui no plano físico. Isso é uma das coisas mais terríveis, ouvintes, e é esta mais uma das causas do porquê se deve evitar, sob todas as formas, o suicídio. E além disso, além de passar todo esse tempo no plano astral, aguardando o término daquela energia que havia sido empregada pela alma, o indivíduo na próxima vida também terá um karma maléfico adicional. Ele morrerá subitamente na mesma época que na vida anterior ele cometeu o suicídio. Então, se na vida anterior ele suicidou-se com 20 anos, na vida seguinte, das causas às vezes as mais terríveis, como um caso que nós ficamos sabendo de uma jovem que, fazendo uma refeição frugalmente na sua casa, se engasgou e, apesar de todo o socorro dos familiares, inclusive depois socorro médico que foi tentado, a menina faleceu simplesmente por engasgar-se com a própria comida. Porque é muito fácil, ouvintes, ter uma morte de causas como esta, mais até do que nós podemos imaginar. E ela morreu simplesmente engasgada. Não que eu esteja dizendo aqui que ela tenha se suicidado na vida passada, mas algo assim pode acontecer com a pessoa. Se engasgar, ser atropelado naquilo que parece ser um acidente, ter uma doença fatal ou um infarto, um derrame cerebral fulminante, o karma, caros ouvintes, realmente não perdoa, porque ele é a lei do equilíbrio, tem que mostrar para o indivíduo o desatino que ela cometeu. E na vida seguinte ela vai perder a vida na mesma época, na mesma mesmo prazo de vida com que ela havia realmente ceifado a sua própria vida na encarnação anterior. Mas voltando aqui ao caso dos dois amigos, que um acabou matando o outro e aquele que matou acabou se suicidando. O resultado então desta combinação de circunstâncias acarretou-lhe, né, aquele que acabou matando o seu amigo, uma penalidade pelo seu crime, que, se não muito grave na aparência, era na realidade um dos mais atrozes que se pode encontrar no inventário da malícia humana. O horror deste drama astral aumentava ao considerar quão exato foi o resultado das ações de seus personagens, de sorte de que quem conhecesse o plano astral poderia predizer com toda segurança o resultado dos acontecimentos. O assassinado morrera ignorando a perfídia de seu amigo e conservava, portanto, o afeto que lhe tinha, e seu impulso levava frequentemente para junto de seu assassino. Este último, cheio de confusão, fugia horrorizado da presença de sua vítima, procurava se esconder em lugares onde se achavam as cenas, lugares e pessoas mais repugnantes, para que o outro não o descobrisse. Porém, precisamente quando supunha estar afinal escondido, em lugar seguro, aparecia atrás dele a forma inconsciente da vítima, totalmente alheia ao ambiente sórdido que o rodeava e ao invisível horror que lhe despertava a sua presença, pois fora sempre seu amigo e ainda sentia por ele emoções amistosas. E aí, ouvintes, esse amigo que havia sido traído, na verdade, ele não via exatamente como o plano astral estava à sua volta, e nem mesmo o horror que o seu amigo, né, amigo entre aspas, né, muito amigo da vida anterior, porque as energias do seu corpo astral não tinham elementos para vibrar naquela frequência. E o amigo que havia, né, sido traído e havia se tornado um escravo e depois morrido, ele buscava o amigo e o encontrava exatamente como eu já expliquei aqui num outro programa. Você encontra uma pessoa no plano astral, simplesmente vibrando o seu nome, relembrando a face de uma pessoa, você se desloca no plano astral e vai até onde a pessoa está, para realmente o sofrimento daquele que havia provocado a morte do seu amigo, o amigo que ainda nem sabia que tinha sido traído, o buscava, e ele, mesmo que ele fosse para as regiões mais sórdidas do astral, porque elas realmente existem, o amigo o acabava encontrando, vibrando o seu nome, a sua vibração. E o Leadbeater aqui arremata: a completa inconsciência e os bons sentimentos daquela aparição flutuante pareciam aumentar o temor provocado por sua presença. Aparentemente, havia uma estranha e horrenda ironia no fato de alguém, sem o saber e animado dos mais afetuosos sentimentos e ternas intenções, estar fazendo a mais tremenda vingança contra um assassinato de que se achava inconsciente. Segundo a natureza das coisas, esta fuga e perseguição deverão continuar por muitos anos, até que, sem dúvida, deverão parecer eternidades de inútil arrependimento, até que, desaparecido gradativamente o envoltório externo, chegue o momento de mútua explicação, quando os dois, né, pelo desgaste dos seus corpos astrais, acabarem conseguindo se comunicar um com o outro devidamente, né? Lá para frente nesse livro nós vamos quando nós estivermos tratando exatamente da questão dos momentos que vem após a morte, quando é reorganizada a matéria astral, nós vamos entender exatamente por que esses dois amigos se encontravam, mas eles realmente não se comunicavam bem, justamente pela reorganização energética do seu corpo. Mas, ouvintes, a vida do outro lado não é só para servir de purgatório para as coisas ruins. Também há aqueles casos benéficos, né? E o Leadbeater vai nos falar aqui sobre, por exemplo, o karma, né? A vida astral de um homem inteligente. E ele nos diz aqui: já consideramos os casos do homem vulgar e até do depravado, que difere do primeiro por seus desejos mais grosseiros e egoístas, ou por motivo de sua criminalidade. Examinemos agora o caso do homem que se distingue do vulgar por sua natureza mais racional, com o objetivo de se compreender como para este se apresenta a vida depois da morte. E convém recordar que a maioria dos homens emprega grande parte do seu tempo e de suas energias em tarefas opostas às suas vocações, às quais de maneira alguma eles realizariam, não fosse a necessidade de manterem suas famílias. Vejamos, pois, em que condições se acha o homem quando já não tem que suprir suas necessidades físicas, já que o corpo astral não requer alimento, vestuário nem habitação. Então, pela primeira vez desde a sua infância, o homem sente liberdade de fazer o que gosta e de se entregar inteiramente à sua ocupação predileta, contanto que a índole desta ocupação não requeira o concurso da matéria física. E isto é muito importante, ouvintes, como nós sempre temos dito. Aqueles que se dedicam a coisas superiores vão achar o plano astral e o plano mental bem mais interessantes do que o físico, porque ali podemos nos concentrar 24 horas por dia naquilo que tem a ver com os aspectos superiores da nossa consciência e que não tenham relação nenhuma com a matéria. Então, Leadbeater já nos fala aqui, por exemplo: suponhamos, né, um homem após a morte que seja um apaixonado pela música, né? Eu acho que muitos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM são apaixonados por música, né? O que acontece com esse na vida depois da morte? Segundo o Leadbeater, no plano astral lhe serão deparadas oportunidades de ouvir as músicas terrenas com muito maior agudeza do que antes, pois seus ouvidos poderão se deleitar em novas e desconhecidas harmonias. Os enamorados das artísticas belezas da forma e da cor poderão escolher as mais inefáveis formosuras que lhes oferece este mundo mais elevado. Se o atraem os encantos da natureza, encontrará insuperável facilidade para desfrutá-las sem dificuldades de locomoção, pois poderá deslocar-se rapidamente de um ponto para o outro e contemplar as sucessivas maravilhas da natureza que o homem físico levaria anos para visitar. Se a ciência ou a história são objetos de sua predileção, poderá aproveitar-se sem pagar de todas as bibliotecas, arquivos, museus e laboratórios do mundo, com a vantagem de que compreenderá muito melhor os processos químicos e biológicos, porque verá então os corpos tanto exterior quanto interiormente, e as causas ao lado dos efeitos dos fenômenos, sem que, para maior deleite, em nenhum desses casos o fatigue a execução da tarefa. É sabido que no plano físico nos sentimos incapazes de continuar indefinidamente nossos estudos e experiências devido à limitação do nosso cérebro. Na vida superfísica não há cansaço a que está sujeito o nosso cérebro físico. Então, não existindo cérebro, então não há

a vida, caros ouvintes, depois da morte, para aqueles que realmente têm conteúdo interior, é uma vida de muito maiores possibilidades. O Leadbeater nos diz mais aqui a esse respeito. Os investigadores do plano astral têm observado que ali há muito mais cientistas que continuam seus estudos e indagações até com maior avidez do que no plano físico, estimulados pelo vasto campo que antes a ele se apresentava e solucionando as maiores dificuldades e usando a sua percepção de uma maneira mais aguçada. Recordo-me de que um exímio matemático, recentemente falecido, aproximou-se de um de nossos investigadores clarividentes para declarar-lhe quão feliz se sentia por ter descoberto novas verdades de sua abstrusa ciência e que desejava publicá-los no mundo. Também me recordo do profundo desgosto do matemático ao ver que o clarividente de quem se aproximou era incapaz de transportar para o seu cérebro físico estas maravilhosas descobertas, derivadas da ideia do espaço da quarta dimensão que lhe sugeriu o plano astral, conforme nós já temos dito que o plano astral, na verdade, é a quarta dimensão, aonde certas regras aqui do plano físico não se aplicam. Por exemplo, no plano físico, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né, ao mesmo tempo. No plano astral isso não acontece, né? Milhares de pessoas podem ficar num único cubículo de 10, 20 centímetros quadrados, né? E isso realmente cria certas situações muito estranhas, mas pode levar também à compreensão justamente da não densidade da matéria, né? Essa que é uma das maiores ilusões que nós temos no plano físico, é que a matéria é densa, que a matéria é realmente sólida, impenetrável, quando a ciência mesmo já nos provou, ouvintes, que o átomo, que a substância que nós achamos tão dura, tão impenetrável, na verdade é um grande espaço vazio. E justamente por entre esse espaço vazio é que pode circular a matéria com uma vibração mais rápida, que é a matéria astral, a matéria mental e outras. Mas nos fala também o Leadbeater aqui sobre o caso aqui de um operário altruísta. E ele, sobre isso, ele nos diz: até agora falamos da satisfação egoísta das ações terrenas, embora de índole legítima e intelectual. Porém, há entre nós os que aspiram a uma satisfação mais elevada e gozam, né, em servir ao próximo. Que reserva a esses o mundo astral? É a pergunta. Poderão persistir em sua filantropia mais do que nunca e em condições muito superiores às do plano físico? É esta a resposta. Milhares de homens há que eles poderão ajudar com muito mais eficácia e melhores resultados do que na vida terrena. Alguns se dedicam ao serviço geral da humanidade e outros a casos particulares de seus parentes e amigos, vivos ou mortos. Estas duas últimas denominações denotam uma extrema inversão dos fatos, pois certamente mortos somos os que estamos sepultados nesses grosseiros e embaraçosos corpos físicos, ao passo que vivos são realmente os que, certamente, por não ter esse corpo físico, estão menos escravos e mais livres. Às vezes a mãe cuida do plano astral do filho que deixou pequeno na terra e transforma-se num verdadeiro anjo da guarda, um anjo custódio, como diz aqui Leadbeater. Outras vezes o falecido marido permanece junto de sua desconsolada esposa para infundir-lhe a ideia de que ainda vive e a ama. Um desses casos me chegou ao conhecimento há alguns anos. A viúva era suficientemente psíquica para sentir a presença de seu marido e receber dele comunicações psicográficas. Assim aconteceu por muito tempo, até que, tendo sido, né, introduzida na teosofia e sabedora então de quão prejudicial é deter uma alma em sua evolução depois da morte, perturbou-se um pouco e perguntou ao seu marido se o prejudicavam aquelas comunicações, e ele respondeu negativamente, e como ela não ficasse muito satisfeita com a resposta, quis então consultar ao Leadbeater. E Leadbeater é quem diz aqui: falei então, né, no plano astral, projetando seu corpo astral até lá, falei então com o marido e percebi que ele era muito inteligente e nada egoísta, pois compreendia perfeitamente que, permanecendo junto de sua esposa, retardava mais a sua evolução. Mas como, de outro lado, sua presença dava tanto consolo à viúva, não vacilava em sacrificar sua conveniência pessoal ao serviço a favor daquela que havia sido sua companheira, e propunha-se, por isso, a manter esta atitude quanto lhe fosse possível. Não me atrevi em reprová-lo, pois embora sua conduta contrariasse as leis naturais da evolução, moviam-no impulsos inegoístas, com plena consciência dos resultados de seu proceder. E como, além disso, era capaz de servir a outros tão eficazmente quanto a sua viúva, provavelmente o conjunto da boa obra que estava realizando neutralizaria os impedimentos oriundos do seu proceder. É uma história realmente diferente essa, né? Porque normalmente a pessoa, quando falece, se ela realmente não tem apego à matéria, ela então tem um largo ambiente para percorrer no plano astral. Pois, como eu já disse aqui, torno a repetir, o plano astral ele vai desde a região que nós conhecemos como a superfície e o interior do planeta Terra, até mais ou menos a órbita da Lua. Inclusive, existe uma semana do mês em que aos habitantes da Terra é possível passar até para o plano astral da própria Lua. Não que eu recomende isso para a nossa audiência, né? Aqueles que fazem a sua projeção astral, porque a Lua é conhecida no ocultismo como a oitava esfera, né? A grande prisão das almas perdidas, daquelas almas que não podem mais evoluir aqui na Terra e que são aprisionadas e jogadas lá na oitava esfera para que percam a sua vida, pois nada mais são do que corpos energéticos desligados das suas almas. Mas voltando aqui ao assunto, então o que aconteceu com esse viúvo é que ele permaneceu aqui na região da superfície do planeta, e ao invés de subir para outros subplanos, para outras regiões do astral, ele ficava acompanhando e se comunicando com a sua ex-esposa, né? Também entre aspas, porque para ele a esposa estava ali tão viva como sempre, e a esposa também percebia sua presença. E o que essa pessoa acabou se transformando é naquilo que nós chamamos de auxiliar invisível. Este que é, ouvintes, um dos campos mais amplos do trabalho no mundo após a morte, que é o de esclarecer e realmente ajudar as pessoas que estão no plano astral a compreender aquele mundo aonde que elas estão. E se não fosse esse trabalho, que é incessante, nós teríamos realmente uma situação no plano astral mais complexa do que ela já é. principalmente quando pessoas entram abruptamente no plano astral por meio de guerras, de mortes nas guerras, por meio dos acidentes, né, que sempre estão acontecendo, né, milhares de acidentes automobilísticos, acidentes aéreos, ferroviários, aí pelo mar afora, são todo tipo de morte, ouvintes, que as pessoas saem do plano físico fora da época que estava prevista para a sua morte. E, lamentavelmente, ouvintes, isso nós temos que mencionar, e isso foi relembrado pelo mestre Kutumi nas suas cartas, né, as chamadas cartas dos Mahatmas, a situação dos suicidas e dos acidentados, ela é basicamente a mesma. Ou seja, elas morrem numa época que não estava prevista pela sua alma. Então elas entram no astral, né, principalmente quando são muito jovens, ou quando tem muitos desejos ainda, muitos apegos com a matéria, entram no astral e sofrem terrivelmente, porque elas são ejetadas para o plano astral, e já não tendo corpo, há situações muito complexas que precisam ser esclarecidas a elas, né? Primeiro, de que elas estão mortas. Segundo, de que elas não podem mais fazer as mesmas coisas que elas faziam. Não tendo mais corpo, não há mais como continuar com projetos de vida materialistas, né? Coisas que as pessoas queriam comprar, queriam ter, pessoas com as quais as pessoas queriam estar, isso já não é mais possível. E segundo, é preciso também explicar a elas que aquele mundo é o mundo da emoção, é o mundo das vibrações, e todo sentimento ali é muito mais forte, e elas precisam se dedicar a alguma coisa superior. Obviamente que os auxiliares invisíveis se comunicam com as pessoas de acordo com a sua própria linguagem, com o seu background cultural, né? Então, há auxiliares invisíveis que explicam o plano astral do ponto de vista cristão, católico, ou do ponto de vista protestante. Os espíritas têm lá a sua explicação. Se nós vamos para outros centros, né? Porque no plano astral as pessoas também se agrupam por etnias, por línguas, né? Principalmente por línguas. Então nós buscamos sempre estar com pessoas que falem, né? E no caso não é falar, mas é vibrar a mesma língua que nós. E ali as pessoas vão se juntando e vão se informando. E há verdadeiras e grandes cidades astrais, né, onde as pessoas se aglomeram e vão criando ali, com o poder da sua vibração, tanto emocional quanto mental, vão criando ali casas, vão criando prédios, vão ali habitando, e a sofisticação já chegou a tal ponto que ali são criados verdadeiros centros médicos, onde formas, pensamentos de aparelhos de tratamento, né, são materializadas, e quando a pessoa ingressa, né, assim abruptamente no astral, aquelas que assim permitem são levadas para esses centros, e ali elas são tratadas com as vibrações, na forma de cores, na forma de sons e principalmente na forma do esclarecimento. O que é uma coisa muito difícil, porque a pessoa sofre muito, principalmente quando ela exerce o seu poder de memória e ela lembra da vida que ela perdeu, das pessoas que ela tinha. É realmente muito triste para a pessoa que, por meio de um acidente, ou mais lamentavelmente ainda, pelo suicídio, entram assim na época errada da vida no plano astral. E há outros problemas também que fazem a pessoa no astral sofrer muito. Há, por exemplo, uma coisa que também quase sempre vem acoplada nessas questões sobre o suicídio, sobre a morte por acidente, que é também a questão do aborto. E isso é uma coisa que nós espiritualistas temos que estar muito conscientes, ouvintes, pois o aborto não é só uma questão física, não é uma questão meramente celular ali do óvulo da mulher que foi fertilizado pelo espermatozoide do homem. Não é simplesmente uma questão de jogar fora um óvulo com um espermatozoide que o fecundou e ali começa rapidamente uma divisão celular, uma multiplicação celular. Pois quando acontece a concepção, né, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, aquilo não é simplesmente um processo físico, ouvintes. Na verdade, nesses momentos tão intensos da nossa vida sexual, na verdade nós estamos sendo observados pelo mundo espiritual, pois ali está uma oportunidade de se trazer uma nova vida até a matéria. Então, vocês fiquem conscientizados, ouvintes, que aquele momento tão prazeroso para as nossas vidas também é um ato que tem consequências não só físicas. E é um ato que nos traz muito prazer para a vida material, e esse prazer indica exatamente a sua importância. Quanto mais prazerosa é uma coisa, tão mais importante ela é para a nossa vida, não só física quanto espiritual. Pois naquele momento da concepção, os anjos estão ali próximos, ouvintes, aguardando a oportunidade de ligar naquele óvulo que vai se dividindo, que vai se multiplicando em novas células. Eles têm a oportunidade de ligar ali uma alma humana, e ali pode estar começando uma alma humana. E eles infundem ali uma tremenda energia. Na verdade, a mulher grávida, ela é acompanhada por anjos que estão no plano físico, na faixa etérica, é acompanhada por um anjo do plano astral e é acompanhada por um anjo do plano mental. A mulher grávida, ouvintes, ela é, na verdade, um veículo da vida humana, não só física, mas também espiritual. E se não for ligada ali com aquelas células, uma alma humana, então aquele processo não continua. Há um aborto natural, e naturalmente, ouvintes, não é a cada relação sexual que é feita uma concepção, o que faria com que nascesse muito mais do que as 300 mil pessoas que nascem diariamente nesse planeta. Diariamente, 300 mil pessoas vêm à luz desse nosso planeta. Mas se cada óvulo que é fertilizado fosse aproveitado, seriam muitos milhões e não só essas 300 mil pessoas, pois nem sempre o processo funciona. E a mulher que aborta, ouvintes, ela está cometendo aquilo que Blavatsky chamou não de aborto, mas de feticídio. É, na verdade, o assassinato do feto. E aí, ouvintes, há crimes das mais diversas ordens, porque a mulher que assim o faz, pelos mais diversos motivos, ela comete um crime contra aquela alma que desejava e necessitava voltar à matéria, em relação ao karma daquela própria mãe, daquele próprio pai, daquele país e daquele grupo social e humano da onde ela voltaria através daquela vida. Comete também a mãe que aborta um crime contra as hierarquias espirituais que trabalham neste setor da economia cósmica, pois quando se aborta, faz com que haja um desperdício, um fracasso de todo um programa que começa com a alma, que projeta a sua reencarnação, que chama os anjos para que eles se coordenem com essa necessidade, com os grandes senhores do karma, que então calculam quanto do karma pessoal o indivíduo vai poder esgotar. Então é contraída uma dívida kármica com esses anjos. E como bem indicou Madame Blavatsky, que tem nos seus escritos um artigo chamado "É o feticídio um crime?", ela diz que o karma mais forte que enfrenta a mulher que aborta é também permanecer mais tempo no plano astral após a morte do que seria necessário, pois todo aquele processo energético da geração do novo filho, da nova filha, ele gera uma série de energias no corpo astral da mulher, e quando a criança é abortada, aquela energia permanece idêntica à energia daquele que se suicida. Então, a mulher que aborta, infelizmente, um ou mais filhos, vai ficar um tempo mais prolongado no plano astral, que não é necessariamente o paraíso. Mas, como nós temos visto, há pessoas que sabem aproveitar. E o campo ouvinte de ser um auxiliar invisível está aberto a todos, não só aqueles que nós chamamos de mortos, mas também para nós. Sempre que nós vamos nos deitar, que nós vamos repousar, nós ouvintes podemos nos oferecer, e que quando nós adormecermos e partirmos temporariamente para o outro mundo, que nós possamos servir ao homem, nosso irmão, ajudando-o a compreender a situação onde eles estão, a mitigar os sofrimentos e oferecer o nosso apoio e principalmente o nosso amor, a nossa compaixão, porque isso no astral é o que mais importa, ouvintes, é a vibração, é o amor, é a amizade, a compaixão que nós podemos emitir na forma de cores, na forma de luz, apaziguar o nosso irmão que está ali do outro lado, quer ele esteja desencarnando naquele momento, quer ele esteja dormindo, esteja com o seu corpo astral projetado. Ali, ouvintes, há um campo de trabalho muito grande. E nós temos que, já, ouvintes, projetar a nossa participação lá do outro lado. Porque mais cedo ou mais tarde, ouvintes, vocês vão poder confirmar a veracidade do que eu estou dizendo. E espero que não seja tão próximo essa confirmação, ouvintes. Mas o nosso programa de hoje foi muito gostoso, foi muito rápido. E voltaremos amanhã. Nós vamos começar aqui o 9º capítulo do livro do Leadbeater, que vai nos falar sobre o ambiente astral, né? Os seres que ali estão presentes, os elementais, naturais, artificiais, os seres que genericamente estão lá nesse mundo, e que também vai ser outra realidade que nós vamos confirmar ou não, caros ouvintes. Se vocês não acreditam em nada disso que eu estou dizendo, também tudo ok, nós estamos aqui só oferecendo uma informação para a consideração dos irmãos, das irmãs, dos amigos e amigas que nos acompanham. Convido a todos vocês, ouvintes, para encerrarmos esse programa com uma última vibração. Fechemos os nossos olhos, sintonizemos o nosso eu interno, façamos brilhar a nossa chispa divina e vamos procurar compreender e internalizar o sentido das seguintes palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina, que é a espiritualidade de todos vocês, brilhe cada vez mais intensamente, quanto mais conscientes vocês estejam dessa presença interior, a cujo serviço está esse programa, ouvintes, que chama-se justamente Lux Esotérica, a luz oculta interior no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus, fiquem agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Um grande abraço para todos, um bom descanso para aqueles que estão aí me ouvindo ao vivo aqui nesta noite, e quem vai prosseguir aí está me ouvindo nas gravações ou na representação, um maravilhoso dia. Sejam todos abençoados também, aqueles que nos ouvem. E recebam por final, ouvintes, aqui um forte, um caloroso, um fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho. Espero revê-los aqui no nosso próximo programa Lux Esotérica.